7746, desça para 2 no pés, permanece a altura entrando 0 no 4, autorizada a final do procedimento VOR DME pista 28. Reporte estabilizado na radial 105 em volta. 7746, completa a final do procedimento VRDME, pista 28, chama agora a torre 118, decimal, 612, um bom pouso. 26, grato.